bico tão se perguntando quem é esse favelado na Porsche do ano, que sempre passa aqui roubando. É cinco no pé dia que tá na frente mamando. Já sabe bem qual é o plano, conforme nós caça só vê magia eleitando. É, ela se amarra no malandro e quer se exibir quando me vê se apresentando. Se perguntando quem é esse favelado na Porsche do ano, que sempre passa aqui roubando. É cinco no pé dia que tá na frente mamando.